R.A.F.A. Zu R.S. Ando na humilde, de segunda a domingo. Aê. De dia e de noite também. R.A.P. Tô sempre ouvindo, escuto com muita atenção. Só curto se for do bom. Eu tenho uma missão. Eu sou um problemão. Não quero caridade. Sim, gosto de ficar feliz. Ok, somente quero bem-estar. E daqui pra frente não vou mais chorar por quem não vale a pena. Espero poder cantar pro resto dessa vida. Vou lutar, tentar quantas vezes for possível realizar. Meu sonho quer viver do R.A.P. Custe o que custar. Não quero caridade, gosto de ficar feliz. Somente quero bem-estar. Daqui pra frente não vou mais chorar por quem não vale a pena. Espero poder cantar pro resto dessa vida. Vou lutar, tentar quantas vezes for possível realizar. Meu sonho quer viver do R.A.P. Custe o que custar. Vou lutar pra ser feliz pela glória. É, com minhas próprias mãos. Ei, não quero nem saber se não for dito pessoalmente pra mim o que os outros vão achar. Eu sou um alien invadindo o lugar. A rua me serve, recebo o tratamento que mereço. Do meu jeito, tranquilo permaneço. Nela eu me divirto desde quando era pequeno. Faço a minha com astúcia. Você não sabe do que eu sou capaz. Se tem medo, é melhor chegar pra trás. Nem vem, eu não tô por agradar ninguém. Foda-se eles e elas também. Não quero caridade. Sim, gosto de ficar feliz. Ok, somente quero bem-estar. E daqui pra frente não vou mais chorar por quem não vale a pena. Espero poder cantar pro resto dessa vida. Vou lutar, tentar quantas vezes for possível realizar. Meu sonho quer viver do R.A.P. Custe o que custar. Não quero caridade, gosto de ficar feliz. Somente quero bem-estar. Daqui pra frente não vou mais chorar por quem não vale a pena. Espero poder cantar pro resto dessa vida. Vou lutar, tentar quantas vezes for possível realizar. Meu sonho quer viver do R.A.P. Custe o que custar.